Então, porque o moleque diz que é o seguinte, diz que é tudo parceiro, diz que é tudo amigo, que é parceiragem, que é família, mas na hora que lombra mesmo, cadê? Ninguém vê. Ninguém tá de olho, hein? Então, olha só, avisa aí pro moleque que é o seguinte, tô longe, mas tô perto, tô chegando, tô saindo daqui, daqui a pouco eu tô chegando aí na área, hein? Pode dar o alô pra rapaziada. Vamos botar a festa nessa porra aí, hein? Valeu, meu parceiro. É nóis. Os vagabundos junto e tu só me manjando. Perfume das rosas, nós é sonhador. Pela vida e liberdade, no sonho e amor. Os falador não sabe um terço do caminho. Só fica de butuca pra ver se eu tô sozinho. Chega, dá dois papo e mete que é parceiro. Pagando de bandido e cai de joelho. Mas infelizmente é na maldade. A gente vê na bilha dos covardes. Só de conversinha o diabo se apresenta. Diz que é teu amigo, ah que porra é essa? Vem devagar, no sapatinho. Alma desarmada que nós não tá sozinho. Lealdade pra tu vale dinheiro. Enfia no cu, parceiro, desse jeito. Mas seja na guerra ou na paz, se for pelo respeito, assim eu quero é mais. Vai me escoltando, mas não sabe de onde eu venho. Era de risco, vale dos lamentos. Tem tudo contra, mas tem o seu glamour. A poeira e o calor fez o homem que eu sou. Ódio, terror, o sonho não acabou. No jardim da miséria só resta uma flor. Então seja como for, tá cravado no peito. Honra e lealdade por aqueles que eu respeito. Que Deus abençoe essa nossa caminhada. Não deixa nós cair assim pela madrugada. Tu quer chegar, mas não sabe como é. Espírito de porco, irmão, alma sem fé. Clima tenso, olhar ressabiado. Inveja e rancor, bem no olho do safado. Se pra mim enfim tá fim de ver meu mundo, castelo cai assim, sozinho em segundo. Diz que é vagabundo, criado submundo. Ah, não mete essa, assim nós fica puto. O tempo passa, a gente vê de coração quem tá por você. Quem sabe proceder como irmão aqui é braço. Um brinde pra família que tá sempre do meu lado. Vem na escolta, eu tenho a minha escolta, ha. Vários anjos guerreiros à minha volta, rapá. Aliado que protege quando eu bato na porta. Obsessão da inveja não vai me causar derrota. Na esquina do ódio nunca haverá o perdão. No meu destino os vacilão são como o vento. Vem, vão, eu tô aqui, aí. É só vir conferir mesmo no vale da morte. Tu nunca me vê cair. Tô firme e forte, rapá. Tô firme e forte. Tô firme e forte, rapá. Tô firme e forte. Tô firme e forte, rapá. Tô firme e forte. Tô firme e forte, rapá. Tô firme e forte.